Bom, amigos, chegamos nessa sexta para mais um episódio da nossa série de previews de 2017 sobre o college football, claro, sobre o futebol americano universitário. Hoje para falar de um dos times mais tradicionais da história do futebol americano e do esporte no geral, é o Tennessee Volunteers, time que joga na SEC e é o time que tem o apelido mais legal de todos, os Voluntários, The Volunteers, os voluntários do time mais ação global que tem na primeira divisão do college football. Quem está comigo aqui hoje é o André Bassi, Spider 2Y Banana, o João Vitor Coelho, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo top, o Nick Margiela, 11 yards shards of the record. E pra concluir nossa equipe, o Vitor Kinak. A SC não vale a pena. Ok. Bom, e pra falar de Tennessee, vamos começar antes pelo nickname do time, né? O time que tem o apelido de Volunteers, os Voluntários, nome que é muito interessante porque vem lá do lema do estado. O estado se chama o Estado Voluntário, né? Eles se autotitulam como Estado Voluntário, isso porque há várias correntes históricas, né? Apontando isso, pelo menos duas, e a mais aceita é que na guerra de 1812 entre americanos e britânicos, eles cederam um número elevado de soldados para a guerra, principalmente para a Batalha de Nova Orleans, que foi uma das batalhas mais marcantes dessa guerra, a batalha onde, com um contingente quatro vezes menor, os voluntários do Tennessee, né, ou os americanos, conseguiram vencer a batalha contra os ingleses lá em Nova Orleans. Bom, não é o momento vestibulando, vamos retomar aqui sobre Tennessee. Tennessee tem uma história muito grande, né? Começou, a universidade foi fundada em 1794, são 222 anos, portanto, de universidade, algo que no Brasil nenhuma instituição, eu imagino que tenha algo próximo disso, é uma universidade muito antiga. O futebol americano em Tennessee começou em 1891, o time faz parte da SEC desde a fundação da conferência, né? A conferência que é a mais importante do sul dos Estados Unidos ali, né? A conferência caipira, vamos dizer assim, a conferência que tem toda essa tradição de universidades em campus mais de formato rural e programas extremamente tradicionais no esporte, né? Tem Alabama, tem Ole Miss, tem Tennessee, tem Georgia, tem outros times que nós trataremos aqui, muitos deles, inclusive, na nossa série de podcasts. Tennessee já teve 16 títulos de conferência, é um time de história, sem dúvida, enorme. Tem como a fight song Rock Top, como não oficial, a oficial é Down the Field, né, mas a não oficial, que é a mais famosa, que você tem um link no post aí em thefraternity.com.br deles cantando, né, Rock Top no estádio de Neyland, um estádio gigantesco, abriga aí muita gente, algo em torno de 102 mil torcedores, um estádio gigantesco. Tem também a banda sempre na lateral do campo ali, na arquibancada, na parte dos estudantes, a banda que é The Pride of Southland, uma banda fantástica, fenomenal também, que tem lá o link do post da banda, mandando a ver dentro do campo. Bom, amigos, vamos hoje partir para a Tennessee Volunteers e começando falando sobre a temporada de 2016, time que já teve tanta tradição, tantas glórias com Peyton Manning, seu último título nacional foi em 1998, foram 6 no total, e desde então o Tennessee não tem tido temporadas fantásticas e ano passado foi um ano onde se esperava muito, mas teve muito pouco. E quem vai contar pra gente sobre a história do ano passado é o Nick. Tennessee começou de novo o ano com o famoso esse ano vai, o que não foi, né? O time começou ranqueado número 9, mas o seu primeiro jogo foi pro overtime com a Appalachian State, acabaram ganhando por 20-13, mas isso fez com que o time caísse quase 8 posições no ranking. E depois eles também tiveram o grande jogo no Battle of Bristol, né, que foi considerado o jogo com maior quantidade de attendance, ou público espectador, né, com 156 mil, quase 157 mil. E seguidamente o time, quando me enfrentou times com ranqueados do top 10, acabou perdendo e no final finalizou o ano com uma derrota contra a Vanderbilt, mas conseguiu tirar uma vitória contra a Nebraska. Foi um time que estava se defendendo muito bem da sua defesa, que tinha ótimos nomes, inclusive, que acabaram saindo e foram draftados, como Derek Barnett. E esse ano o time acabou perdendo muita força, né, inclusive com o quarterback Joshua Jobs, que acabou saindo. Então esse ano o Butch Jones, ele tem de certa forma uma reformada no time com jogadores que acabaram saindo, que eram muito importantes para esse time. Já que você tocou no assunto Bud Jones, vamos avaliar o treinador. Como você já sabe, avaliamos aqui de A mais até a nota D, grades americanos, portanto. Eu vou avaliar primeiro o Bud Jones com a nota B mais. Para mim, ele tem... Ele já teve trabalhos melhores, né, anos melhores, né, em Tennessee do que esse último, mas acredito que ele tem a capacidade, sim, para conduzir o time. Lembrando, o time do ano passado tinha muitos defeitos, como o Nick citou aí, e acho que não era o problema, não era técnico. Para mim, ele é um coach B+. A avaliação agora do Vitor Kinak. Então, eu dei o B+ pro Butch Jones. Por quê? Porque ele é um ótimo recrutador no recrutamento. Ele que coloca o Tennessee nessas posições favoráveis dentro da temporada, inclusive fazendo que o Tennessee tenha um hype imenso em várias temporadas seguidas. Mas não ultrapassa isso, não ultrapassa o B+, porque eu coloco no técnico os problemas de não conseguir jogar pro campo o talento que ele consegue através do recrutamento. Em 2015, por exemplo, o time perdeu várias lideranças estranhas e não sabia fechar o jogo. Em 2016, teve vitórias difíceis como Florida, Georgia e Virginia Tech, mas perdeu para Vanderbilt e South Carolina. Eu acho que são problemas que estão no técnico e é por isso que é só um B+ pro Butch Jones. E para fechar, o João Vitor Coelho. Bom, eu vou dar um B+ pro Butch Jones também, porque apesar de ele ter levado o recrutamento de Tennessee para um outro patamar, Tennessee está meio que estagnada lá na SEC. Ele vem de duas temporadas 9-4, que são boas temporadas comparadas com as de Tennessee na última década. Só que se você for ver o plantel que ele tinha, o roster, a quantidade de talento que ele teve para desenvolver e transformar a Tennessee numa equipe de elite da SEC, eu acho isso muito pouco. Um segundo lugar na SEC East, que esteve bem pior que a SEC West nas últimas temporadas, é um trabalho meio que medíocre para a quantidade de talento que a Tennessee tem. Para que ele ganhe uma nota A e se torne um head coach de elite, eu acho que ele precisa quebrar essa barreira e, quem sabe, ganhar a divisão leste da SEC pela primeira vez, o que eu acho difícil de acontecer, dado que o plantel de Tennessee sofreu muitas perdas nessa off-season e principalmente no draft. E, João, já que você tá aí, já aproveita também, seja o primeiro a participar do Pick Your Player do nosso time. Escolhemos sempre 5 jogadores que são destaques do time e o João vai ser o primeiro a falar. Portanto, qual é o jogador que você escolheu aí? Eu escolhi o Jawan Jennings, wide receiver junior dos Volunteers. Eu acho que ele vai ser o principal alvo do quarterback dos Vols nessa temporada. Ele é um jogador muito físico e é um playmaker. A gente viu isso na última temporada, quando ele fez duas das principais jogadas de Tennessee, com aquela recepção mirabolante de touchdown contra a Flórida, na rivalidade que Tennessee ganhou pela primeira vez em muito tempo. E no Hail Mary que ele recebeu também no touchdown, onde Tennessee virou o jogo contra Georgia. O André Bassi também escolheu um jogador. Quem que é aí, Bassi? Então, a minha pick foi o Todd Kelly, um safety, né? Como o Nick falou, a ida do Derek Barnett pra NFL tá meio que deixando a defesa meio capengando. A defesa já foi meio decepcionante ano passado, né? Então, é uma unidade que tá precisando de playmakers. E o Todd Kelly, agora como senior, ele tem essa capacidade de talvez se tornar um destaque nessa unidade. Só que o grande problema é que ele tem que fazer mais interceptação. Tem que agir mais quando a bola tá no ar, né? Que ele é bom para parar o jogador depois que ele já ganhou as jardas, mas seria melhor se ele conseguisse fazer efetivamente parar a jogada antes dela acontecer, né? Especialmente jogadas aéreas, interceptações e pass breakups e tudo mais. Você ouviu aí que o Bassi é o único integrante do nosso podcast que consegue falar e secar o cabelo ao mesmo tempo. Bom, Nick Bardiella é o próximo. Manda ver, Nick. Eu acabei escolhendo o Darren Kirkland, que ele é junior, joga como inside linebacker, né? O middle linebacker. Ano passado ele teve um ano muito bom, mas infelizmente ele acabou tendo uma lesão no tornozelo dele, né? E isso acabou tirando ele da equipe. Mas se ele se conseguir manter saudável esse ano, é bem provável que ele seja um dos linebackers mais produtivos ali da SEC. Ele é muito rápido, muito forte, consegue descer tanto para o blitz quanto para corridas, né? Então é provável que a gente veja ele também, caso se mantenha saudável, nos dois primeiros rounds do draft do ano que vem. E o Vitor também tem a sua escolha. Vitor, quem que você escolheu aí? Quem você separou pra gente? Então, eu vou falar um pouquinho do Jashon Robertson, que é um offensive lineman, foi freshman All-SEC e freshman All-American em 2014, e ele tá na watchlist pro Outland Trophy, que é o prêmio de melhor interior lineman. Por que o Robertson? Justamente porque o time passa por uma transição de tanto de quarterback quanto de running back, e a linha ofensiva vai ter que fazer um trabalho muito bom pra dar uma segurada, né, pra dar uma ajudada em seja lá quem for o titular substituindo o Alvin Kamara, né, que é o running back, e o Joshua Dobbs. Então, eu acabei selecionando o Jashon Robertson, que começou Nos 35 jogos que ele teve no Vols, ele foi titular em 34 desde a temporada de freshman. Bom, o jogador que eu escolhi foi o John Kelly, running back do time do Tennessee. Ele vai ter um ano aí, vamos dizer, de mais afirmação, porque ano passado ele não era o corredor principal, né? O principal era o Kamara, que está lá agora na NFL. É, ele agora terá um ano aí de running back titular. Como reserva, ele, ano passado ele fez 630 jardas, né? 5 touchdowns. É um cara que tem um biotipo muito bom para corrida e vamos ver ele com certeza em campo por Tennessee, fazendo uma grande temporada, sem dúvida. Não tenho dúvida que ele, no seu ano de junior, tendo pro seu terceiro ano, tem tudo para ser aí um grande running back na temporada do Tennessee Volunteers. Bom, vamos falar também agora sobre o jogo-chave, e quem vai falar sobre esse jogo é o João Vitor Coelho. Eu acho que o jogo-chave de Tennessee vai ser logo do começo da temporada, o terceiro jogo deles em 2017, contra a Flórida, em Gainesville, um território sempre hostil para os Volunteers. É uma rivalidade feroz entre as duas equipes, e apesar de Tennessee ter vencido os Gators na última temporada, após 13 anos, faz 14 anos que Tennessee não ganha de Flórida na casa deles. E esse jogo é confronto direto na divisão leste da SEC, e pode determinar aí o campeão, já que Flórida venceu a SEC East nas duas últimas temporadas. Se Tennessee ganhar deles em Gainesville, pode se sagrar aí campeão já da SEC East, e finalmente vai para a final da conferência depois de 10 anos. Georgia também é um jogo complicado, só que aí Tennessee joga em casa e tem mais chance de ganhar. Já que você citou aí as partidas, vamos para então a previsão de recorde, aquele field goal de 60 jardas que só quem é bom acerta, ou quem tem muita sorte, ou quem Deus ajuda. Bom, vamos lá para as nossas previsões de recorde. A minha previsão, nesse momento, seria um 7-5, eu não coloco tanta fé assim em Tennessee, já coloquei em outros anos e aprendi a lição muito importante com isso, né? No ano passado já não coloquei fé, apostei inclusive que a Appalachian podia vencer aquele jogo que foi para prorrogação, né? Torci muito para a Appalachian, inclusive, mas não deu, infelizmente. todos nós torcemos. Calculei 5 derrotas para o time, um 7-5, portanto, derrotas para já na semana de estreia, já conheço a semana de estreia de Tennessee, que é sempre uma catástrofe, né? Georgia Tech surpreende no jogo, jogando lá na Georgia, jogando lá no Mercedes-Benz Stadium. Acredito que você vem uma derrota aí, jogo que tem transmissão da ESPN nos Estados Unidos, torcemos para que tenha no Brasil também. Florida Gators eu vejo como uma outra derrota, Georgia Bulldogs também vejo como uma outra derrota, porque o jogo, apesar de ser em casa, é um jogo muito complicado, o segundo ano do Kirby Smart, mas a gente vai ver isso daí mais pra frente quando formos falar de Georgia. Vejo Alabama vencendo também, obviamente, e LSU também lá na semana 12, vejo uma derrota também, portanto um 7-5, não vejo o Tennessee brigando pelo título da conferência, como o nosso João Vitor, querido João Vitor, analisou aí. Bom, Bah, se você concorda comigo ou você tem uma opinião mais positiva do que a minha? Então, Enio, eu tenho uma opinião exatamente igual à sua. Eu acho que o recorde de Tennessee vai ser 7-5 também, mas eu não sei se é... Obviamente, eu tô prevendo derrotas pra Georgia, a Flórida, Alabama e LSU. Mas eu acho que, além de... Talvez Georgia Tech não, porque eu não tô esperando muita confiança nos Yellow Jackets, mas eu acho que Tennessee vai sofrer um upset dentro da SEC. Então... Eu torço por Vanderbilt, mas eu acho que vai ser Kentucky. Esse ano Kentucky vai derrotar Tennessee. Gostaria muito também de ver Vanderbilt vencendo esse jogo também, como foi no ano passado, né? Vanderbilt precisava de uma vitória miraculosa pra conseguir ir pra um bowl, né? E conseguiu, né? Conseguiu uma arrancada no final da temporada inacreditável. Bom, Vanderbilt será analisado mais pra frente pela nossa equipe. Ficou em número 7 na nossa lista de Power Ranking. Bizueira, lógico que não, né? Vamos falar de Vanderbilt quando vamos falar aí de surpresas que podemos ter na temporada. Quem sabe falaremos, meu querido Vanderbilt. Foi no top 7 do beisebol, né? Top 7 do beisebol. Teremos também os podcasts do beisebol. Quem sabe? Falaremos mais sobre Vanderbilt Commodores, a única universidade privada da SEC. Bom, vamos então agora com o Nick. Nick, sua previsão de Tennessee em 2017. Eu também concordo com o N. Eu acho que é um 7-5 mais do que suficiente pra Tennessee. É um time que vai ter muita dificuldade para estabelecer o jogo aéreo. Vamos ver. A gente não começou, a gente acabou o spring training e não sabe se ainda quem vai ser o quarterback titular. então isso acaba gerando um certo problema, vamos dizer assim. Então eu acho que é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que a única diferença é que eu acho que eles acabam perdendo o último jogo pra Vanderbilt de novo, né? Eu colocaria uma vitória ou de South Carolina ou de Vanderbilt. Não acho que Georgia Tech vai surpreender como surpreendeu há 2 anos atrás. Então são 7 vitórias, 5 derrotas. A única diferença do Wayne é que eu acho que ou South Carolina ou Vanderbilt acabam ganhando de Tennessee de novo. O Vitor Knack também tem aí a sua opinião parecida com a nossa ou não? Eu fui com 8-4. As mesmas derrotas, com exceção de, obviamente, Georgia Tech, seria Georgia em Flórida, Alabama e LSU. Pra mim, 8-4. E pra fechar a nossa avaliação, tem o João Vitor fazendo também aí seu chute, né? Do recorde, João. Qual que você acredita que vai ser o recorde de Tennessee? Eu tô um pouco mais otimista, assim, como o Vitor. Eu acho que Tennessee fecha essa temporada com 8-4. Até porque, fora as grandes ameaças dentro da SEC, a tabela deles não é tão forte. Acho que eles perdem para Florida em Gainesville, para Alabama em Tuscaloosa e perdem para LSU e Georgia em casa. Fora isso, eu acho que eles são capazes de vencer os outros jogos. Muito bem, e o Vitor Knack volta aqui para falar pra gente um bom motivo para se torcer para o time de Tennessee. Você tem 30 segundos, Vitor, manda ver. Existe um bom motivo para isso? Eu acho que não existe nenhum bom motivo para torcer para o time da SEC, com exceção de Vanderbilt. Mas se você quiser justificar uma torcida de Tennessee, o Peyton Manning eu acho que é o melhor caminho, né? O ídolo da NFL, dos Indianapolis Colts, um dos melhores quarterbacks da história. Mas se você quer outro motivo baseado no time, tem muito futuro. O Butch Jones constrói sempre um time qualificado e pronto para ganhar, não chega lá por motivos que a gente desconhece, né? São motivos, inclusive, muitas vezes estranhos. Nesse ano, se você precisa de um time para um ano só, e essa é isso que você faz, esse é bom porque nesse ano não tem hype. Não tão grande, pelo menos, quanto em 2016, especialmente. Vai ter muito menos torcedor bandwagon, que é sempre muito chato. Então, ajuda. Lembrando que Peyton Manning traiu a família Manning ao ir para Tennessee. Isso está lá no documentário The Book of Manning. Ótimo documentário. Tem no Watch ESPN, caso você queira assistir. Que mostra aí por que o Peyton Manning foi para Tennessee, sendo que a família dele era o Art Manning, o pai dele, né? Tinha sido de Ole Miss. E o irmão dele mais velho, que teve problemas aí, acabou não conseguindo jogar no college. Ele também foi para Ole Miss, e o irmão mais novo dele, o Eli Manning, também foi para Ole Miss. Toda a família de Ole Miss e o Peyton Manning, traidor, foi para Tennessee Volunteers para derrotar Alabama em quase todas as oportunidades. E para jogar vários Citrus Bowls. Lembrando que ele voltou no senior year, né? Ele voltou no último ano ainda de universidade, depois de formado, para fazer ainda o quarto ano em Tennessee. É um cara que, sem dúvida, tem muita identificação com os Vols. Bom, se você quer ver uma avaliação completa que nós fizemos sobre Tennessee, aí com grades para ataque, defesa, técnico e também para força de tabela, vai lá em thefraternity.com.br e acesse o nosso site, está lá em podcasts, clique no podcast sobre Tennessee e você vai ver aí no nosso texto qual foi a avaliação individual de cada um dos participantes desse podcast. E para fechar, meus amigos, não se esqueça de assinar o nosso feed aqui no iTunes também, acessar lá através do SoundCloud, ouvir a gente lá pelo SoundCloud, não se esqueça, estamos nessas mídias sociais também, você pode nos acompanhar em thefraternity.com.br, no Facebook, em facebook.com/defraternitybr e no Twitter, @defraternitybr. Na próxima segunda-feira voltaremos com mais um time, falaremos de Texas Longhorns, que decepcionou muito na última temporada, principalmente o Nick, né, Nick? Hoken. Aí nós vamos aproveitar aí para falar sobre Texas, expectativa é boa, teve aí, portanto, a posição número 22 no nosso ranking. Aguarde, segunda-feira voltamos com mais um podcast aqui do Defraternity.